achar a solução pra esse jogo. Aprendi a não brincar com fogo. Também quero ser. A rima escapulir, eu não morro. Faço samba mesmo assim. Escapulir, eu não morro. Faço samba mesmo assim.